Mãe, mãe, mãe, duas princesas rainha. Mãe, mãe, mãe, és donzela, és só minha. Mãe, mãe, mãe, minha querida, minha amada, minha mãe. Mãe, mãe, mãe, duas princesas rainha. Mãe, mãe, mãe, és donzela, és só minha. Mãe. És palavra, és mulher, és o dia amanhecer, minha mãe. Só contigo sou melhor, sinto por ti este amor, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Mãe, mãe, mãe, duas princesas rainhas. Te agradece e teu valor reconhece, minha mãe. Só contigo sou melhor, sinto por ti este amor, minha mãe.